bicicleta de passagem, pra mostrar sua bateria e seu passado de coragem, defendendo a monarquia. Salve Plínio Zorreira Zorrilheira, precursor da linha dura, grande baluarte da ditadura, registrador da Inquisição, implacável justiceiro, homem de grande erudição. Lia Mein Kampf no banheiro, no tribunal de Nuremberg, defendeu Mussolini sob os auspícios do Lindenberg. E hoje ele se preocupa com a infiltração comunista no clero progressista. E o Lefebvre, Lefebvre, fiel companheiro, incomparável amigo, que represilha aumentou. Reveste completo vazio e vai incutindo no pleno o gênio conservador. Tiro de um poema dessa parte, quer que o Brasil se transforme num imenso playground. No carnaval a escola comemora nascimento de Nossa Senhora e a defesa da tradição, cantando esse refrão: Anauê, Anauê, Anauá, TRP acabou de chegar para ficar. Anauê, Anauê, Anauá, TRP acabou de chegar. E hoje, só fascista na avenida, e a história mais querida dos reais da nacional. E hoje, só fascista na avenida, e a história mais querida dos reais da nacional. TRP pede passagem pra mostrar sua bateria e seu passado de coragem, defendendo a monarquia. Brilho, zorreira, zorrilheira, precursor da ligadura, grande baluarte da ditadura, registrador da Inquisição, implacável justiceiro, homem de grande erudição. Lia Mein Kampf no banheiro, no tribunal de Nuremberg, defendeu o Mussolini sob os ofícios do Lindenberg. E hoje ele se preocupa com a infiltração comunista, o velho progressista. E o Lefebvre, Lefebvre, fiel companheiro, incomparável amigo, que irrepressível mentor, exerce completo vazio e vai incutindo em mim o gênio conservador. Tiro de um poema dessa morte, no imenso playground. O carnaval a escola comemora a respeito de Nossa Senhora e a defesa da tradição, cantando esse refrão: Anauê, Anauê, Anauá, TRP acabou de chegar para ficar. Anauê, Anauê, Anauá, TRP acabou de chegar. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim.